Começa agora aqui no Canal 2, edição compacto de Girassom. A seguir, não perca mais uma divertida edição de Rir com Todos. Yeah.

coração independente. Eu não te acompanho mais. Para, deixa de bater. Teimas a incorrer, eu não te acompanho mais. Se não sabes onde vais, para, deixa de bater, eu não te acompanho. Fizeram-se lindas rosas.

nada. Morre saltando, morre se me assaltas, e em cada assalto sou assassinada. Pensadas de amor, quando as nuvens chorarem, as águas secarem, os homens sem fim. Partirei nessa hora, chovendo lá fora, por dentro de mim. Contigo, consigo chegar e partir na magia. Como um beijo à minha

Deus queira que a nossa vida seja o porro a vida inteira. Amor, amor, vem cá dar-me a tua mão. Amor, amor, toma lá meu coração. Amor, amor, quero bem alto dizer que te amo, que te quero loucamente até morrer. Amor, amor, vem cá dar-me a tua mão. Amor, amor, toma lá meu coração. Amor, amor, quero bem alto dizer que te amo, que te quero loucamente até morrer. Faz-me agitar. Aos domingos, no Canal 2, fica a conhecer as 20 mais da música portuguesa. Os discos mais vendidos e as músicas mais tocadas a nível nacional, sempre em português. Top Portugal, aos domingos, às 13, no Canal 2 da Antena Web. Põe-te a pau ou batuteira, põe-te a pau ou batuteira, com as piadas larocas. Com as piadas larocas, eu apanho tuas douros, e como tuas copas, eu apanho tuas douros, e como tuas copas. Desabafas a jogar, desabafas a jogar, ó lindrinhas que absurdo. Alegrinhas cansudo, e para te consolar, toma lá um rei barbudo, e para te consolar, toma lá um rei barbudo. Ah, sim! Espera por resposta. Mesmo com barbas e tudo, mesmo com barbas e tudo, quatro dentes não são maus. Quatro tentos não sou mau, dá-me cá esse barbudo e dou-te o meu ar de pau. Dá-me cá esse barbudo e dou-te o meu ar de pau. O meu jogo é valente, o meu jogo é valente, vou-te ganhar ao pipocas. Vou-te ganhar ao pipocas, tu só metes coisas quentes. Nesse teu duque de copas, tu só metes coisas quentes. Nesse teu duque de copas. Ah, maliciosa! Com a tua cena triste, com a tua cena triste, não fazes muitas vazadas. Não fazes muitas vazadas, com isso apenas comes o meu valete de espadas. Com isso apenas comes o meu valete de espadas. Tu gostavas de ganhar, tu gostavas de ganhar, mas olha que eu não te deixo. Mas olha que eu não te deixo, se tu visses o meu jogo, até caías de queixos. Se tu visses o meu jogo, até caías de queixos. Isso é que era bom. Não gosto dessa batota, não gosto dessa batota, nem gosto de jogos maus. Nem gosto de jogos maus, vou-te comer a manilha e dou-te o meu rei de paus. Vou-te comer a manilha e dou-te o meu rei de paus. Esse rei que me queres dar, esse rei que me queres dar, não vale nenhum vintém. Não vale nenhum vintém, já nenhuma dama comes. Podes dar à tua mãe, já nenhuma dama comes. Podes dar à tua mãe. Ah, atrevidona de um raio. E estás muito enganada, estás muito enganada, oh minha grande sacana. Oh minha grande sacana, se eu ganhar esta partida, vais comigo para a cama. Se eu ganhar esta partida, vais comigo para a cama. Termino a jogatana, termino a jogatana, sem haver derrotado. Nesta batota das bordas, acabamos empatados. Nesta batota das bordas, acabamos empatados. Foi a tua salvação. Olha embora. Vou cantar uma cantiga, vou cantar uma cantiga. Sou cantador de uma cana, saber que sou pianense. Logo meu peito se inflama, cantando quero exaltar os encantos de Viana. Que derrama, a beleza que derrama, começa ao nascer do dia, olhando o rio e o mar, e o meu olhar se vazia do lugar mais altaneiro, o Monte de Santa Luzia. Viana é fantasia, Viana é fantasia, onde o verde é maioral. Tem mil canteiros floridos e um belo jardim marginal. Por isso chamam a Viana o Jardim de Portugal. Viana é tradicional, Viana é tradicional, nos encantos prazenteira, não conheço nada igual, nem gente tão verdadeira, como os rostos bronzeados dos pescadores da ribeira. Caravelas e navios puseram Viana na história, e a descoberta do bacalhau a Viana trouxe glória. Viana canta a vitória, Viana canta a vitória, na mulher o seu jeito, fidalga Lola Pradeira, impõe o maior respeito e mostra a sua chieira no oiro que traz ao peito. No seu trajar tão perfeito, no seu trajar tão perfeito, Viana é cor e alegria,

Olhe pra entrada,

sonhos desiguais. Para que vivermos nesta dor? Somos só amantes, nada mais. Estou cansado de viver assim. Para mim já é. Às 11h30 saiu para a rua com o seu fato domingueiro, dormindo a aldeia, brilhando a lua no céu de estrelas, conselheiro, coração quente, firmemente à sua porta. Então chamou. E abriu-se a janela e só para ela triste cantou. Versos de amor vindos em seus versos de amor fizeram-se medo a sonhar, quase medo viver tentador. Também chorou, sorriu. Foi tão bonito, tão bonito. Que amar às vezes faz doer, mas a dor que sentia não lhe doía, dava prazer. Versos de amor, vindos esses versos.